Este episódio é uma antecipação a um artigo sobre arquivos digitais que escrevemos para a próxima edição da revista do Shifter. Eu sou Ruth Correia. Bem-vindos ao podcast do Interruptor. Interruptor. Liga-te. A 17 de julho de 2014, o voo MH17 da Malaysia Airlines, com destino a Kuala Lumpur, desaparecia nos céus da Ucrânia poucas horas depois de ter saído de Amsterdão, levando consigo as vidas de todos os seus passageiros e tripulação, num total de 298 pessoas. 4 anos depois, a equipa de peritos internacionais que investigou o desastre não tinha dúvidas. O avião fora atingido por um míssil terra-ar Buk lançado de solo ucraniano por milícias separatistas. O míssil pertencia ao arsenal da Brigada Antiaérea 53, localizada na cidade russa de Kursk. A informação contradiz Moscovo, que insistia em negar o seu envolvimento no conflito que lavra na região de Donbass desde março de 2014. Pouco depois do desastre, o líder separatista Igor Girkin referia na sua página de Facebook ter abatido um avião militar ucraniano. A publicação seria apagada da rede social, mas recuperada pouco depois graças ao Internet Archive, um arquivo digital especializado na web. Girkin é hoje um dos 4 acusados de terem causado a queda do avião, estando em julgamento nos Países Baixos. Naturalmente, as perícias envolvidas na investigação do desaparecimento do voo MH17 foram profundamente complexas, não podendo ser reduzidas a uma mera publicação no Facebook. No entanto, a tragédia realça a importância de arquivos da web na procura da verdade nos dias de hoje. A história, escrita sem parar à velocidade das nossas vidas, materializa-se em versões digitais do que vai acontecendo pelo mundo fora. Em 2018, Bernard Marr escrevia na Forbes que produzimos diariamente o equivalente a 2,5 milhões de terabytes de informação. Tudo digital. Este mês, comemoram-se os 30 anos da web, a parte mais visível da internet. O universo da World Wide Web começou no CERN, no dia 20 de dezembro de 1990, quando Tim Berners-Lee lançou a primeira página, uma receita mágica composta por ingredientes cheios de acrónimos. HTTP, um protocolo de transferência de ficheiros de hipertexto, URL, as moradas da web, e HTML, a linguagem de formatação que ainda hoje alimenta muito do que vemos na internet. Em Portugal, o trabalho de guardar a web é conduzido desde 2007 pelo Arquivo PT, um serviço público gerido pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Portanto, nós focámos em tentar preencher a lacuna que existia em Portugal em relação às páginas da web. Outras entidades, como a Cinemateca, foca-se mais no audiovisual, a Biblioteca Nacional mais nos livros, incluindo também na sua vertente eletrónica. Portanto, nós tentámos aqui contribuir para resolver um problema em que ninguém estava a trabalhar na altura. E, portanto, foi esta a nossa abordagem. Com os recursos que temos, tentámos resolver este problema o melhor que conseguimos, sem nos dispersarmos muito. Portanto, o arquivo.pt foca-se na preservação das páginas da web, das páginas públicas da web, ou seja, da informação que está disponível publicamente a qualquer pessoa. E guardamos principalmente páginas, imagens, alguns vídeos e seletivamente páginas de redes sociais, mas basicamente nós guardamos informação pública. Daniel Gomes é o gestor do Arquivo PT. Durante a nossa conversa, explicou-nos que cerca de 80% dos conteúdos de páginas web são alterados ou desaparecem ao fim de um ano. Daí a urgência em recolher esta informação em grande quantidade e a alta velocidade. A tarefa é ambiciosa e requer algumas decisões de curadoria, nomeadamente sobre quais os sítios web mais importantes de preservar. Idealmente, nós guardaríamos tudo a toda a hora, mas como isto não é possível, temos que selecionar alguns conteúdos que nós consideremos de maior importância para serem guardados com mais frequência. E nós identificamos conteúdos relacionados com ciência e educação e os meios de comunicação social, a informação dos sites de comunicação, naturalmente é alterada com muita frequência. Portanto, ao passo que, por exemplo, uma página de uma faculdade ou um site de uma faculdade é alterado algumas vezes por ano, o site de um jornal online é alterado todos os dias, às vezes várias vezes ao dia. Então, nós, inicialmente, quando começámos o projeto, recolhíamos toda a informação de cerca de 3 em 3 meses e depois identificámos uma necessidade de fazer recolhas mais frequentes de alguns conteúdos, de alguns sites, neste caso de órgãos de comunicação social. Então, começámos a recolher todos os dias um conjunto selecionado de sites que identificámos como sendo importantes para a comunidade portuguesa. E esta lista, todos os anos, é revista, é revalidada, a qualidade destes sites, a qualidade de preservação destes sites é também avaliada, é melhorada na medida do possível. E, portanto, estes sites, os sites da comunicação social, são guardados com muito cuidado pela nossa parte. E também, prova de que eles são interessantes, é que muitos dos trabalhos que são feitos no âmbito do Prémio Arquivo.pt incidem justamente nos sites noticiosos. Portanto, são aquele tipo de conteúdos em que vale a pena ir todos os dias, são muito úteis para investigação em diversas áreas, quer das ciências sociais, quer das humanidades. É interessante verificar que mesmo os sites da comunicação social desaparecem com uma grande frequência. Eu não estou a falar das páginas, estou a falar dos sites inteiros. Mesmo sites inteiros desaparecem com uma frequência surpreendente. Dos domínios perdidos a sítios redesenhados, as explicações para o eclipse de páginas web são variadas. Em qualquer dos casos, ficamos perante uma coleção de informação que se perde, às vezes para sempre. Noutros recantos do mundo, os arquivos web têm sido fundamentais na preservação de informação que de outra forma dificilmente poderia ser verificada. A 1 de maio de 2003, o presidente norte-americano George W. Bush declarava o fim das operações no Iraque. O discurso, publicado na página oficial da Casa Branca, acabaria por ser alterado posteriormente, quando se tornou claro que as tropas americanas continuariam envolvidas nesse conflito. A mudança não foi anunciada, mas as versões distintas podem ser consultadas no Internet Archive. Tudo o que se consiga guardar é uma vitória neste universo de existência efêmera. É que mesmo depois de guardadas, nem sempre se consegue garantir a utilidade do que lá está. Dentro ou fora da internet, as boas práticas de comunicação são para manter. Por exemplo, publicar a data de publicação. Isto parece uma coisa óbvia, mas não é. A quantidade de páginas web, de notícias e muitas vezes de jornais ou órgãos de comunicação social reputados que não têm qualquer tipo de referência temporal é assustadora. Portanto, esta notícia não tem contexto temporal. Diz aconteceu determinada coisa, não diz quando é que foi. É uma regra básica que se ensina logo na primária quando alguém escreve um documento, põe-se a data. E é engraçado como é que isto se perdeu. Ou seja, existem imensas notícias que não têm data. Ora bem, se isto está a data de hoje, é complicado, né? Porque eu vejo a notícia, não sei se é de hoje, se é de ontem, se é da semana passada. Agora vamos imaginar que eu estou a analisar uma notícia que foi publicada potencialmente há 10 anos, ou há 15, ou há 20, e não tem qualquer tipo de data. Porque o arquivo, a única coisa que o arquivo sabe é a data em que conseguiu arquivar a página. Portanto, a data de arquivo. Nós não sabemos quando é que a informação foi publicada. E se não é o autor a publicar explicitamente a data de publicação da página, aquela informação fica descontextualizada temporalmente e pode potencialmente tornar-se inútil ou de fraca utilização se nós não damos um contexto temporal a algo, principalmente a algo como uma notícia, qual é a utilidade que podemos dar a isto? Portanto, coisas básicas como ponham a data nas notícias ou nas páginas web, o autor, outro tipo de recomendação agora mais tecnológica, usem formatos abertos e não usem o último grito da tecnologia. Hoje em dia toda a gente acha graça à questão do flash, tipo, parece que era óbvio que aquilo ia dar buraco, por assim dizer, ou que ia dar problemas. Mas na altura, em 1929, quando o flash começou a ser utilizado em grande escala, os especialistas em usabilidade, em acessibilidade, em web, diziam não usem isto para tudo, isto é para fazer vídeos, tenham cuidado, isto vai ajudar problemas. Usava-se o flash, foi um formato muito bom para publicar vídeo, para começar a distribuir vídeo na internet. Começou-se a usar o flash para fazer tudo, para fazer sites, para fazer animações, para fazer formulários. Pronto, e depois as coisas não funcionavam, funcionaram mal na altura e hoje também não se conseguem preservar estes sites, porque o formato é fechado. Depende do programa de reprodução, o player. O formato em si teve várias versões, tem que ser combinadas com vários players. E, portanto, é um desafio muito difícil de reproduzir um ficheiro em flash. Hoje em dia existem outro tipo de tecnologias, como por exemplo framework React, em que muitas vezes foram frameworks desenhadas para fazer aplicações web que é preciso interação, como redes sociais, e depois começam-se a usar esse tipo de frameworks, esse tipo de tecnologias para tudo. Portanto, tem-se uma página web simples, que é só texto e imagens, e cria-se ali uma complicação enorme que depois degrada a acessibilidade daquela informação e a sua reutilização e, naturalmente, também a sua preservação a longo prazo. Portanto, algo que não é acessível hoje, daqui a 10 anos, seguramente, também vai ser muito mais difícil de se manter acessível. A questão da acessibilidade é um ponto basilar na análise ao trabalho dos arquivos da web. O arquivo PT surge em destaque na literatura especializada precisamente pela sua política de acesso público e gratuito, mas nem todos os arquivos web têm uma política tão aberta. O seu congénero norueguês, por exemplo, é de acesso restrito. Já os arquivos dos Países Baixos e do Reino Unido são públicos, mas só estão disponíveis para consulta no próprio local. Para Daniel Gomes, esta acessibilidade permanente é fundamental, mas é também a maior dificuldade que o arquivo PT enfrenta na sua operação. O maior desafio de preservar as páginas da web é mantê-las acessíveis ao longo do tempo. E atenção que aqui a palavra acessível quer dizer pesquisável em tempo Google. Ou seja, as pessoas, à medida que vão se habituando a ter a informação toda disponível na palma da mão e em poucos segundos, cada vez mais a hipótese de terem que esperar dias ou terem que fazer dias, meses ou anos para encontrar alguma informação lhes parece algo como impossível. Economicamente impossível, a nível de tempo impossível. Portanto, hoje em dia a maior parte das pessoas já não vai às bibliotecas e a hipótese de passar meses num arquivo em papel à procura de um documento parece-lhes algo que é basicamente inviável. E, portanto, o que é difícil para nós é temos um meio de comunicação que é a web, que está no presente, e depois a web do presente passa a ser uma web do passado. Então, se uma pessoa usa a web do presente e tem informação acessível em poucos segundos, para ela a informação do passado estar acessível, a informação também estar acessível em poucos segundos. Ou seja, temos que desenhar sistemas que consigam manter a informação pesquisável e acessível em poucos segundos, tal como ela era no seu meio original. E isto é um desafio muito grande, porque à medida que o volume de informação vai aumentando, uma vez que o arquivo da web está sempre a crescer, é preciso lidar com este aumento de informação, de modo a que a informação continue a estar pesquisável em poucos segundos. Porque alguém, por melhor que seja o serviço a nível de preservação, por melhor que seja a qualidade das páginas que nós temos guardadas, se o utilizador não tiver uma resposta em poucos segundos, seguramente que, quase certeza, a maior parte dos utilizadores vai desistir de esperar e vai simplesmente considerar que a informação se perdeu. Portanto, a informação tem de estar pesquisável e acessível muito rapidamente. Tal como noutros locais, o nascimento da internet em Portugal dá-se através da comunidade académica. Foi em outubro de 1991 que passámos a estar ligados, graças a um esforço financiado pela FCCN, que levaria a internet a algumas universidades nacionais, mais especificamente Aveiro, Coimbra, Minho, Porto, Instituto Superior Técnico, Laboratório Nacional de Engenharia Civil e as Faculdades de Ciências da Universidade de Lisboa e também a da Universidade Nova. Nessa altura, as interações permitidas pela rede eram ainda um pouco limitadas. Para lá do e-mail e do protocolo de transferência de ficheiros FTP, o grande avanço desta fase era a possibilidade de acesso a computadores remotos. Tudo muito lentamente. Seriam necessários vários anos até que a utilização da internet em Portugal ultrapassasse o contexto científico. A World Wide Web chegaria apenas na segunda metade da década de 90. A primeira página web portuguesa ilustrava precisamente os vários sítios ligados à rede no nosso país, uma relíquia que remonta a 1996 e que foi resgatada pelo arquivo PT graças a um livro. Nós temos conteúdos desde 1996 porque fizemos uma espécie de arqueologia digital em que fomos a arquivos da web, como o Internet Archive, e fomos lá buscar os conteúdos do domínio.pt. Portanto, é por causa disso que o projeto tem conteúdos anteriores ao seu início. Então, nós fomos à procura de páginas da web que tivessem sido gravadas por entidades externas e nós descobrimos que houve um livro que era o novo roteiro da internet que na altura era um livro impresso em papel que ensinava às pessoas como é que usavam a internet, o que é que podiam encontrar na internet, porque em 96, 95, 96 as ligações à internet não eram tão vulgares como são hoje. Então este livro trazia um CD-ROM com páginas web gravadas, de modo a que as pessoas podiam pôr o CD-ROM no seu computador, viam as páginas, liam o livro e conseguiam então ter uma ideia do que é que poderiam aceder, qual era a informação a que poderiam ter acesso se acedessem a esta coisa nova da internet e investissem no módem e numa ligação de dados. Então, nós quando soubemos da existência deste livro, fomos à procura do CD-ROM e conseguimos obter o CD-ROM e pegámos nestas páginas e integrámos no arquivo.pt. E foi assim que conseguimos encontrar a primeira página da web portuguesa. E assim como outras páginas, nós também temos pessoas mais antigas do mundo em que as próprias instituições não as tinham. Por exemplo, a nossa página da Library of Congress era mais antiga do que a própria página web que a Library of Congress tinha do seu site. Entretanto, suponho que já tenham feito uma cópia lá também. E foi assim que nós conseguimos. Foi a partir de um CD-ROM anexado a um livro que conseguimos guardar a página mais antiga da internet, portuguesa. Não é a primeira versão, que nós já falámos com os autores, mas é a mais antiga que se sobrou até hoje. Navegar por uma coleção com mais de 10 mil milhões de ficheiros é um exercício complexo, já que aproveitar este material tem um número de casos de uso potencialmente infinito. Para ajudar na mediação deste problema, foi criado em 2018 o Prémio Arquivo PT com o objetivo de reconhecer utilizações práticas do acervo. O galardão visa ainda ampliar o alcance do arquivo, que, apesar de contar mais de uma década de anos em atividade, continua um pouco à margem do conhecimento do cidadão comum e até de comunidades mais específicas, como a académica. Em 2020, o projeto vencedor foi o Desarquivo, de Miguel Ramalho. Então, um projeto que analisa notícias e procura nestas notícias referências a entidades. Entidades são pessoas, são organizações, empresas, locais, partidos políticos, clubes de futebol, tudo isso. E perante a identificação destas entidades, tenta estabelecer relações entre elas. Essas relações, estão implícitas quando um jornalista escreve um texto. Por exemplo, o presidente Marcelo visitou a Auto Europa. E ao longo do tempo, e com a escrita de vários destes textos, vamos criando várias destas relações e vamos construindo uma espécie de um mapa, ou em termos um pouco mais técnicos, um grafo, que nos permite ver como é que várias entidades se relacionam, direta ou indiretamente. Com indiretamente quer dizer relações intermédias. E de um ponto de vista um pouco mais técnico, refiro também que a parte da análise de texto foi o principal componente que me permitiu construir o desarquivo. E claro, sem dúvida, a existência da API, do arquivo.pt, sem a qual não conseguia ter acesso, sem dúvida, a notícias tão antigas e de forma tão já organizada para o contexto de Portugal, que era o contexto que eu queria explorar. Formado em Engenharia Informática pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Miguel Ramalho inspirou-se no processo Luanda Leaks para o desenvolvimento do Desarquivo. Esta utilização da API do arquivo PT acaba então por cumprir o objetivo maior de que a informação recolhida e disponibilizada seja aproveitada das mais diversas maneiras. Perguntarem-me o que é que se pode fazer com o arquivo.pt é como perguntarem-me o que é que se pode fazer com a web. E, portanto, face a este manancial de casos de uso, de utilizações, de aplicações potenciais que poderiam ser desenvolvidas, nós concluímos que não conseguíamos ou nunca iríamos conseguir resolver os casos de uso de alguém que queria estudar, por exemplo, algo mais relacionado com ciências sociais, ou alguém que quisesse desenvolver aplicações para telemóvel, ou alguém que quisesse fazer uma análise económica. Portanto, havia. E todas essas pessoas, todas estas áreas, usam uma terminologia própria, têm necessidades próprias, têm um conjunto de requisitos que às vezes não são difíceis de implementar, simplesmente é preciso conhecer a comunidade, conhecer as necessidades e desenvolver para aquela comunidade. E atenção, quando eu digo desenvolver, não tem que ser desenvolver software. Muitas vezes podem-se fazer coisas simples, como por exemplo, alguém fazer uma página na Wikipédia acerca de um determinado evento que aconteceu no passado. e que tem ligações para o arquivo.pt. Portanto, isto é uma coisa muito interessante. Sei lá, por exemplo, as eleições dos Estados Unidos em que foi eleito o Barack Obama, pronto, para ser um presidente que já não está em funções. Alguém que faça uma página no Wikipédia acerca do Barack Obama e coloque ligações para páginas arquivadas na altura em que o Barack Obama foi eleito e antes e depois, faz uma página muito rica e muito importante em que quem acede a esta página está a aceder aos conteúdos originais de um presidente que até baseou a sua campanha, talvez tenha sido o primeiro presidente dos Estados Unidos a basear a sua campanha fortemente no meio online. Portanto, estamos a ver os artefactos originais de algo que foi um evento histórico. E, portanto, o nosso objetivo foi, vamos então abrir o arquivo através da API, vamos tentar chegar a mais comunidade e dizer, olha, nós temos aqui esta base de serviços, nós somos uma infraestrutura para investigação no sentido lato, não tem que ser só investigação científica, vejam o que é que conseguem fazer com isto. Passando para a parte, os resultados são espetaculares. Ficamos super motivados, super entusiasmados, ficamos sempre surpreendidos com a criatividade das pessoas, com os múltiplos casos de uso que vêm de todas as áreas, de jornalismo, de biologia, de informática, de sociologia. Vêm casos de uso de áreas que nós nunca pensámos que pudessem ser feitas coisas tão criativas e tão interessantes com o nosso trabalho. E é muito gratificante, porque nós, na realidade, temos o serviço online, nós não sabemos para que é que este serviço é utilizado, nós não falamos com as pessoas, não é? As pessoas não entram para o nosso gabinete a pedir coisas. Quando vemos estes trabalhos, é muito bom. E depois as pessoas muitas vezes dizem, eu não conhecia, mas depois de ter feito o trabalho vou passar a usar sempre isto. Portanto, acaba por funcionar bem o prémio. O prémio cumpre a sua função e nesta altura contamos já pela segunda vez com o alto patrocínio da Presidência da República. Temos já uma reputação e um reconhecimento que muito, muito nos reconforta e nos gratifica, mesmo a nível das mais altas instâncias e dos nossos utilizadores, para que isto continue a crescer. E os prémios, os premiados, eles próprios são novas ferramentas que eu acho extraordinárias. Eu uso as ferramentas, eu divulgo as ferramentas e cada ano eu fico surpreendido sempre com como é que se criou uma camada nova de utilidade sobre o arquivo.pt. Enquanto engenheiro informático, e chamemos-me millennial, tenho vindo a observar que a minha geração, algumas das anteriores e certamente as futuras, nascem num paradigma tecnológico muito diferente. Nascem a olhar para o mundo de uma forma muito mais ligada, muito mais aberta e com muitas mais fontes de informação à disposição. E isso é genial, não é? É incrível como aqui chegamos e ao mesmo tempo comporta muitos perigos, muitas ameaças e eu acho que para além dos usos que a tecnologia tem, como por exemplo as redes sociais, que começaram por querer ligar pessoas e hoje têm consequências um pouco mais pesadas, a tecnologia também pode ser usada objetivamente para fins de controlar a tecnologia, de controlar, de certa forma, de evitar este descarrilamento que para bem ou para mal está a acontecer, ou que acontece como consequência das redes sociais. E nesse sentido, nós estamos numa altura, do ponto de vista da história da tecnologia, em que uma pessoa com 3 meses, um computador e acesso à internet consegue fazer coisas que talvez demorassem anos a ser feitas há 2 ou 3 décadas atrás. E só isso, para mim, é motivação suficiente para querer experimentar e para querer fazer. E mais ainda, se puder, com estes esforços, e como é o caso do arquivo, do desarquivo, dar um passinho na direção de tornar as coisas mais transparentes, tornar a tecnologia um pouco mais observável e eventualmente dar ferramentas para que a tecnologia não seja algo descontrolado como em alguns casos é. As ligações para o arquivo.pt e para o desarquivo estão nas notas deste episódio e no nosso site em interruptor.pt. Este episódio é um complemento ao artigo sobre arquivos digitais que escrevemos para a próxima edição da revista do Shifter, que estará disponível em breve em shifter.sapo.pt. Relembro ainda que podes contribuir para o Interruptor com uma assinatura mensal ou com um donativo pontual em interruptor.pt/contribuir. Até ao próximo ano vamos estar a preparar novos artigos e novos episódios, por isso despeço-me com votos de boas festas e que 2021 seja um pouco mais risonho. Obrigada por estares connosco, um abraço e até breve. Segue o Interruptor no Twitter e no Instagram @interruptor.pt.